desça para 2000, ajuste 1013, forme localizador livre LSX-Ray. 2013, qual manado LSX-Ray? Tá com 3 já. Nove sete dois, boa noite, chegada Mari, desse mantenha 050. Azul 6908, desse mantenha 2000, ajuste 1013. Autorizado, chame táxi. Autorizado, por favor, exatamente, chama táxi. Bom, 868. Avisado, 3600. 3600, complete final ILS, torre 1895. 3895, boa noite para nós. Bom. Azul 6908, autorizado, final ILS, que se reinforme localizador. Localizado X-Ray, chama o localizador 6908. boa noite, está 3600, passou espera, vai estar acertado. Sente o repouso 3600, vento 120 graus, 8 nós. Repouso, está 3600. 6258, está livre da restrição, etapa 5000, pode prosseguir direto 3100. Afirmativo, livre da restrição, desça direto para 2000, ajuste 1013. Ativo, prosseguindo então para 2013, graças ao 6258. Polo 972, desse mantenha 3000, ajuste 1013, cancelado as restrições em TAP. 168 com 1116 a bordo, 2 horas e 4 de autonomia, alternada em Salvador. Livre táxi à direita, chama para decolar 1895. Livre táxi direita, chama na 1895 para decolar com 968. Observe a saída da aeronave da companhia após autorizado o táxi. Realizado, 6908, das 1. 6908, complete final ILS, torre 1895. 1895, boa noite, 6908. Bom. Oi, Salvador, boa noite, azul, 6908, final 7000. Ok, FAM localizador. Gostaria que foi, graça, 6258. Sente com a sua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo autorização azul 6908. Autorização azul, boa noite, 18. Banco 010, pronto. Sente, mantém a posição. Mantenho a posição, 1868. 3600, solas 44, direita, táxi da minha escuta via alfa, chame antes da Juliette. A direita, alfa, chame antes da Juliette, tá 3600. Repouso 6908, vento 120 graus, 10 mais. Repouso 10, 6908. Vindo, boa noite, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1013. Foi Bonf inicialmente. Costa 6258, estabilizado o curso localizador, visual com campo. 5 horas, 9 minutos de autonomia, alterando o Fortaleza. 6258, boa noite, bom trabalho. Boa noite. No ponto de espera, 2895. Afirmativo, é direito, quando espera 395, corona 70, boa noite. Localizador, 972. Da Juliette, está 3600. 3600 vai ingressar à esquerda, portão 4. À esquerda para o 4, está 3600. Boa noite, Santa Maria. Azul 6908, seu solo aos 47, vai livrar à direita e mantém minha escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, canal 08. Pouso 6258, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. Pouso pistão na 0, final 6258. Alinhado, alinhado e manter o 868. Alinhado e manter, bom, 868. Como 170, bom, espera, mantenha. É 258, solo 50, nível direita, táxi Alfa, mantenha minha escuta, chame a Juliette. Mantenha a sua escuta, Alfa, chama a Juliette, 6258. Interceptor 972. Confete final ILS, torre 1895. 1895, sim. Mais livre decolagem. Livre decolagem, bom, 868. Pouso 1972. 972, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. 7, o azul 686908. Se o azul vai ingressar à esquerda, depois novamente à esquerda, vai pro pátio 3, aí esse pátio à sua esquerda, prevista posição 4. Pátio 3, posição 4, o azul 6908. Baixado e travado, livre pouso. 972. 68, suba ao nível 230, saída Puca. Puca, sobe 230, gol 868. Para 2000, ajuste 1013, autorizado da presente. Obrigado, doutor. 3891, autorizado final de ILS X-Ray. E está ali vindo interceptar o localizador em forma estabilizada. Chama estabilizada, muito grato, 3891. Negativo, seguindo o caminho que o azul está fazendo, sua posição prevista é a 7. 7, obrigado. Salvador, gol 1098, quando possível, autorização. Que para Natal, para ponto cópia. Zero. Brown Epstein, 024-1011, request push and start, clear. Natal, nível 370, via peso 10, decola da 10 com a esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Aciona 5006 e o controle é 199-35. Report to gate 08, ready to taxi. Report to gate 08, ready for taxi, Epsilon 024. 5, controle de saída, gol 1098, tá pronto pro push acionamento. Chegando 10, aguarde, ok? Tem um Portugal que já tá iniciando aí, vai aguardar. Ok, vai aguardar o Portugal. Autorizado ali a manter o 1170. 1170, ali mantém. Estão mantendo a posição através do 7 aqui, eu vou dar um sinalizador. Ok, ciente. 972, seu solo foi 55, táxi Alfa, pode manter, me escuta, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Tenta de decolar, 120 graus, vem atrás. Iniciando. 970, decola 57, controle 19, decimal, 35. 19, 35, 1170, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, voo 1170. Boa noite, suba o 370, sai da PUCA. 370, PUCA, é a saída, 1970. Tem previsão pro voo 098? Acho que assim que o Portugal iniciar o táxi foi tirado dessa região, ok? Ok. Táxi da Juliette, 1972. 972 mantém a posição, seu portão é o 10 e ainda está ocupado, ok? A aeronave ainda está guardando o táxi para depois fazer o pushback. É, a gente vai manter aqui, 1972. Sinal estabilizado, 3891. 3891, complete final ILS, torre 1895. Chama a torre, muito grato, boa noite. Boa noite. Passa 160, chame o centro em 12685, alterna 13365. Torre Salvador, muito boa noite, alta 3891. 3891, cheque trem, livre pouso vista 10, 1150 graus, 620 reais. Está embaixo, ciente, livre pouso na 10, 3891. Voo 098, coordenando com a equipe de pátio, o Portugal já começou a ser rebocado à frente, assim que for possível pode iniciar seu pushback, chapa o táxi. Voo 098? Afirmativo. Tá ok, tá livre então pro 098? É isso, o Portugal que tava aí atrás começou a ser rebocado à frente, assim que for possível, coordenando com a equipe de pátio, aí pode iniciar. Ah, tá ok, então tá, assim que possível vai puxar o 098 e chamar pro táxi, obrigado. Salvador, 3152, boa noite. 3152, aguarde cópia, Marcelo, um minuto. Aguardando, tá. 3891, solo 02, direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. Direita Alfa, mantém a Juliette, chame 3154 agora. Cruzado lá fora, nível 330, via Perusque 58, decola da 10, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5564, controle de frequência 199 decimal 35. Autorizado nível 350, Montió, Puca, Aracaju, campo 58, a pista é 10, curva à esquerda, 5564, canal 3533, zona excelente. Ok, confirmação nível 330, código 5564 foi cortado. 5564, 5564. Ok, 5564 código, ok, chama pra acionar. Chama na 5564, seu código, tá 330. Aí, chega equipamento, tá muito picotada a mensagem, ok, teste o equipamento. Opa, prisão nível 350, auto 58, Marcião, Pucaracaju. Com a esquerda, 5564935, tá 3 horas segurança. É, tá vendo? É, o nível é 330, viu? 330, tá 3 0, passa 190, chama o centro. Frequência 12685, alterne 13365. Frequência 13365, obrigado. Então, 3891 vai guardar a retaguarda do Bang da Gol. Por gentileza, o que é de pedido do senhor 02? Aqui, aguarda a retaguarda da Gol. Pedido confirmado 02, na 3891. Confirme a alternativa? Sim, a gente vai seguir o TAP até o ponto de espera, no ponto de espera, na minha escuta, repostão. Ok, vai seguir o TAP, ponto de espera, vai chamar 193. Não, o senhor vai chamar 1895. Nossa, mesma frequência, o ajuste no momento no 093. No 093, vai chamar a mesma frequência, no ponto de espera, 098, obrigado. Autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 3.000, ajuste 1.013. Autorizado voar e tá. ground at Prince Albert, 0-2-2, request taxi clear. Pedido de foco de ataque, Sentry Holding Point, VMA, pro India Holding Point, contact me, please. Taxi Holding Point, runway 1-0, and Holding Point, call ground at Prince Albert, 0-2-4. Tower 18095. Tower 18095, $0.24. 72, chegada Mari, esse mantém a 4000, ajuste 1013. Zero ITAP. Taxiway India or Juliet? To the left now, the holding point via India, report the contact tower 18095. We'll go over here, episode 024. Após o gol, 974 pode prosseguir? Está o 972? Afirmo, após o gol, ingresso Juliette, do Travel 08, segue veículo do FOME até o 10. 7972. Então, 3891, ingresso Juliette 02. O 10098 na escuta da torre? Tá sim. Teria condições de fazer um táxi um pouco mais à frente, liberar a saída da guarda? Negativo. Não. Sim, obrigado. Nada. 4062, boa noite, chegada Mari, desse mantém 050. Tá 3152 no 06, negativo, só o chat para táxi. Autorizado, tá 3152. Paulo, tem como pedir pro colega do boi um pouco da frente aqui pra gente conseguir passar? Já foi solicitado e foi negado. Vamos ver então, boa noite, Portugal 024, holding point 1-1-0, ready for departure. Portugal 024, clear line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 0 nano knots. Lift the line up and take off runway 10, Portugal 024. Solo, só confirmando, teria algum motivo plausível para o dono fazer passagem aqui? Tem cheiro de querosene, espero que eu chegue na sua frente. Obrigado, hein? Nada. Vanguard VLS Whisky Azul 4062. Para 2000, ajuste Mi 13, livre LSXR, falando localizador. Espera pronto, 098. 1098, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10098. Toyota 3152 Spartan, POB 114, 2 horas e 15, alterna Natal, são 3152. São 3152, livre táxi até o ponto de espera, via base principal, Índia, no ponto de espera, e chame novamente. Base principal, Índia, vai chamar novamente, são 3152. 062 está fazendo desvio? Portugal 024, take off 15, contact Salvador, ground 119, decimal 35. Super tank departure 1935, Portugal 024. Passando o trem, né, minha? Climb maintain level 370, bom departure, stand by to fly direct to GB. Portugal 024, climbing 370. Uno 098, vento 130 graus, 089, livre decolagem da 10. Iniciando, 098, obrigado. Tá 3152, pronto, você não pode esperar, da 10. Tá 3152, boa noite, mantém o ponto da 10. Complete final e LS Exigei, chame a torre 118-95. 118-95, obrigado. Ground 024, standing by for the request. Azul 4107, final da 190. Azul 4107, boa noite. Continua a aproximação, agora a autorização para pouso. Reporte baixado travado, ajuste 1093. Sente. Com 1098, decolado a zona 8, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 0935, uma boa noite, 098. Controle de Salvador, 098, da Gol, decolou, cruza 1500, boa noite. 098, suba ao nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, vai subir por 370, 098. Portugal 024, CLAB restrict flight level 330. Restricted to flight level 330, Portugal 024. 4107, cheque trem, livre pouso 10, vento 130 graus, 10 hoje. Livre pouso, 4107. Zona 72, complete final ILS X-Reis, chame a torre 1895. 1895, Zona 72, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 1098, possibilidade de voar direto de par. Vai de coordenação no 098. Guardando 098, obrigado. Azul 4107, solo 21, e o reporte pista livre. Passando o Serra Vitor 369, curva na esquerda para 366, o Azul 4062. Afirmativo, informe estabilizado, Azul 4062. Formará estabilizado, 4062. Gol 1172 na escuta da torre. Boa noite, torre. Na escuta, gol 1172. Boa noite, ajuste no 0 no 3, cheque trem, livre pouso no 0. Vento no 20 graus, 10 mais. Livre pouso no 10 com 1013, o trem está baixado e travado. Gol 1172. 0098, autorizado voar Zipar. Direto Zipar, 0098, obrigado. Então, 3152, seria condição esse que autorizado pela torre decolagem imediata? Positivo, tá, 3152. Após o tráfego na sinal da 90, alinhe e mantém cabeceira. Após o tráfego na sinal, alinhar e manter a 3152. Estabilizado no curso do LS, o azul 4062. Ok, complete final LS Wish, que chama a torre 1895, azul 4062. 118, decimal 95, azul 4062, tá, bom trabalho. Obrigado. O 1098 vai passar 150, chama o centro na frequência 12685, alterna 1336. 2685, obrigado. Pois já está iniciando a rolagem na 1-0, o ajuste na 0-3. Quem negar no 0-3? Voo 1-1-7-2, solas 2-4, reporte está livre. Você vai confirmar para o voo 1-1-7-2? Solas 2-4, reporte pista livre. Segurando o voo 1-1-7-2. Pista livre? Pista livre, voo 1-1-7-2. Alfa, Juliette, através 08, segue o veículo do Salomé até 111. Alfa, Juliette, através... Qual posição? Voo 1172? 11 é a posição do gate. 11 é a posição do gate, voo 1172. Então, 3152, vento 120 graus, 10, nós vive decolagem 10. Vive decolagem, pista 10, 3152. Azul 4062, o vento 120 graus, 09 nós, livre pouso 110. Pouso autorizado, azul 4062. O 1172, através do 08, vai seguir o veículo do Palme até o 111. Através do 08, vai seguir o Palme até o 1172. Então, 3152, decolado às 26, controle agora 119, decimal 35. Decimal 35, boa noite, tá, 3152. Controle, simulador, está 3152, boa noite, cruzando 2000, Fuca, Aracaju. 3152, suba nível 330, saída Fuca. 330, saída Fuca, então 3152. Se possível, proa de Aracaju. Fui, chamo inicialmente o 3152. Chamo inicialmente o 3152. Azul 4062, Solas 28, libere a direita, entre táxi até o gate 09 via Alfa Juliette. No través do 8, segue o veículo do foco. Via Alfa Juliette, através do 8, segue o foco 09, tá lá o Azul 2. Afirmo. A 3152, está reautorizado pelo centro agora a ascensão até o nível 310, está presente autorizado voar Aracaju. 310, ainda presente Aracaju, está 3152. Zona 52, passa 150, chama o centro em 1-2685, alterna 13365. 2685 e 3365, da 3152, boa noite. Boa noite, está 3152, com identificação, suba ao nível 310. Azul 422, eu não sei do ADLA. O senhor fez alguma DLA? É, eu verifiquei aqui às 3h45. Tá, DLA pro senhor. Afirmo, se estiver pronto, já copia? Autorizado Salvador com fins, nível 360, via peso.